É o seguinte, os polícias que estão aí atrasando o nosso caminho, nossa caminhada, injustiçamente, certo? Aí, tá todo mundo apoador, favela em geral, certo? A gente vai falar dos polícias sem futuro, sem qualidade, sem prestígio. Aí, vou mandar essa letra aí pros irmãos que tá ciente da ideia. Quem confia nos polícia, mata com arma fria. Gata no 12, tem dinheiro, a fita minha to. Faço bom proveito, vai gastar no litoral. Boa praia, camarão, sol, água natural. Pior, os marginal, compra até putiçaria. Rasga RG do moleque por teu chamado de coxinha. Acorde, olhe pro mundo, se tem um criador. Pense na mãe que tem três filhos, dois tão presos, sofrimento. Aqui tem por toda parte, tem assalto na raposa. Os homens cola, cheiro invade. Enquadra a moto, murcha pneu, arranca cabo de vela. Do menor que tá sem carta no rolê na favela, pobre vai preso, sofre um dia e nada muda. Polícia safado, sempre com sua farda sujo. Bom, governador sempre com a bunda na cadeira. Assiste a guerra na TV, toma champanhe estrangeira. Fim de ano, delegado com a mesa farta. Ladrão é liberado, é vendida a carga. Toma, toma, toma da boca, sai espuma. Sinta a culpa, sofra, filha da puta. Policial pede sentido com rap de bandido. Escuta o homem na estrada, gambé, fica fudido. Tô vivo, firmão, corrupção ativa. Levada agressiva contra a justiça. Caminhada errada, tô ligado. Não vira, veja sempre um dos parceiros que estão sofrendo de ar. Meu Ted Silvio única, sempre na humildade. Considerado perigo pra sociedade, é só maldade. Vejo dentro daquela viatura, rebocou a bala nos prédios do Singapura. Tragam ódio e colherão, maldade é óbvio. Sempre querem ver favelados presos ou mortos. No batalhão, a tia chora, seu filho está preso. Sistema do cão, lençol por cima daquele jeito. A faca põe medo, requisita a fita. No debate, o perigo de subir uma parte de vida. Rebelião menor subiu pro telhado, jogaram o corpo lá de cima. E o povão ficou chocado. Atingidos são os fracos, ladrão, fique ligado. Por isso eu digo, eu vivo no campo minado pra o batalhão, contra o fila da puta assassino, cumprindo a missão. Singapura, arpoador, prédios furados só na bala. Ipanema entra aqui, diante a pressão da rajada. Favela invadida, helicóptero sobrevoando. Na febre de catar pra descarregar os canos. Barraco vai de tios e agredido, polícia sentimos bico. Trabalha seu pensamento, abala o seu psico. Joga a culpa pra você, mesmo sem você dever. Falar o quê? Se o jogo é matar ou morrer. Policial fardado, mó puta de uma facção. Trabalhador que ajoelha pra poder pedir perdão. Não, não, não, passa por essa humilhação. Quem sabe em um dia acabei com essa facção, fardado de arma na mão. Se sente o bonzão, vem pra cá pagar de oitão. Morrer na mão de ladrão, disposição pra invadir as urnas de SDP, delegacia de polícia no mapa de rato cinza, armado, folgado, safado. A casa nosso lado prejudica o bairro quando fazem blitz na madruga. Espalham medo, dão soco na face de trabalhador, roubam dinheiro. Tenente encara, passa de jipe, leva uma. Mas ela quando tá andando sozinho na rua, viatura nova. O estado que bancou, com a grana do povo humilde, lutador, sofredor. Tolerância zero, um canalha quer implantar. Certamente ficará mais fácil de executar, matar, nem pense em vacilar. Andar sem documento, assim vai adiantar o próprio sepultamento. Ipanema na favela, enquadra a função. Que troca ideia no escadão, sem treta, sem confusão. Os homens não merecem nem um pouco de respeito. Tiro no peito. É o campo minado, campo minado. Não confio na polícia, raça do é o campo minado, campo minado. Não confio na polícia, raça do caralho. É o campo minado, campo minado. Não confio na polícia, raça do caralho. É o campo minado, campo minado. Pela 404, fui avistado. Policial folgado, me ameaçou, me enquadro. Cambada de vigarista, nem pense em chacina. Banca tá limpa, CM quer justiça. Defender irmãos, algemado sem dever. Rato rindo é tibiena, come merda e ri do quê? De quê? Esquema de playbar, clone do sistema. Robocop do governo, mata, tira e faz a queima. De arquivo, corpo encontrado no mato, decepado. Batalhão é o esgoto e manda os atos. Fardado por todos os lados, cercando o bairro. A rota é pra matar, corpo. A preta e branca quer dinheiro, a chance é mínima. Cinza, cinza, vive estrangulando vítima. Homicida, rato sujo do clara. Sua arma e farda, apanha tudo e seu barro. Otário, babaca, não somos fã de canalha. Vão querer nos matar, mas Deus que protege. A rapaziada que fica pensando se o erro é mesmo humano. Matar o trabalhador dá desculpa que foi engano. Falso sequestro relâmpago dentro de um caixa eletrônico. Polícia pra matar, pra deixar a família em pânico. Viatura parada, a PM despreparada, pronta pra caçada. Já sai na disparada. parada. Arruma emboscada, senta o dedo, só rajada. Muito sangue, cartucho de bala, justiça é falha. Inventa ou sequestra, pené, afastamento. Mata jovem honesto, só pra mãe fica o tormento. Lamento e chora durante todo esse momento. Mas crê no poderoso, no justo julgamento. Justiça de safado sempre fode o mais fraco. Se safa engravatado e os da raça do culhar. É o que fala do comandante, que ao mesmo tempo é traficante. Mercadoria vendida, trampa igual comerciante. Vende droga na cara dura, seu disfarce, a farda suja. Filha da puta, canalha, vai dar entrevista, esconde a cara. A TV dá o flagrante, denuncia o vacilão. Vai dar uma de esperto e vergonha seu batalhão. Infelizmente ele faz parte da raça da podridão. Onde um monte passa o pano, os pau no cu libertarão. Tribunal, esquema armado, nem precisa advogado. Se depender de mim, sentença, caixão lacrado. Pode acreditar, é assim, eu também conferi. Se pá no ratatá, fim, quase que morri, sobrevivi. Tô aqui, longe de mim, coisa ruim. Vários camaradas, meu sim, eu vi o fim. Tiroteio, ladrão inocente nas vielas, corre da rota sem perdão. Só sequela, caixão, vela e cova. Vira notícia, medalha pros canalha, prêmio pra polícia. Herói do boy, comedor de carniça, programado pra matar, vai na favela terrorizar. Sobe, desce o morro, bate no povo pra intimidar. Na calada, rua escura, toda apagada, viatura. Coração acelera, o corpo congela, temo ir pra sepultura. Pensei em Deus, peço proteção, me livra da maldição. Agradeço na oração por não morrer na ocasião. Otários, fardados, armados, matam sem motivo. Butantã não passa batido, polícia sujou, perigo. Devendo ou não se pegar, vai pro camburão. Apanhando de montão pra delatar os irmãos. Ameaçado de morte, na mira dos revólver. Puxa o cão, a bomba explode. Já era mais o pobre, não vou ser o próximo na lista. Não manda mais na estrada. Estatística, manda um recado no campo minado, se liga, se liga. Cuidado com a polícia.